Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanie et sur radio-arc-en-ciel.fr. Era a janela, lá estava ela e eu venci, papai não vinha. Tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Embora criança, tenho uma esperança, gostava de mim. Quando caminhavas nas voltas caseiras e quando passavas a sorrir para mim, muito apaixonado para não dormir, mas o pensamento dizia assim: oh meu amor, dava tudo a mal que eu vou tentar com o meu coração. Dá-me um beijinho e braço depois, que o nosso amor é só para nós dois. Oh meu amor, dá-me tudo a mal que eu vou tentar com o meu coração. Dá-me um beijinho e braço depois, que o nosso amor é só para nós. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Seria ela a barra da saia preta. Olé, olá, esta bolada não está má. Olá, olé, e a mica do olé. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara. carinho se vai arrebentando. Eu tenho uma carta escrita para te dar a bonita, não tenho por quem amar. Appelle le 02 38 43 48 00.

Maria Cortial. Como todas as quarta-feiras, é com os mais andalitos que preparam festa que se começa bem o dia. E tudo com o seu animador Victor. Quem eu tanto amava é quem tudo. Já muito, muito obrigado para os cumprimentos que me deram naquela grande festa que no sábado fazemos de casa cheia. Só que ela não é. Muito obrigado a todos vocês. Para mim foi um. É sempre bom ouvir isto. É sempre orgulho estar aqui para vocês. Pois é, pois é, conseguimos fazer mais que casa cheia. Já vai mais uns anitos que não conseguimos fazer uma festa tão boa. Não era bom, era mais fantástica. Depois é ter ouvido aquele grande artista que esteve connosco no sábado, Jorge Ferreira. Fez um grande espetáculo. Vamos lá, não perdemos tempo. Com outro grande artista, Tony Careira. Foi ela. Tenho a certeza que vou fazer prazer a muito pessoal que me pediram esta música dos Tony Careira no sábado. Então vamos lá. Bastou estar distante, que ela num instante foi uma serpente. Ficamos sempre com este grande artista Tony Careira, Fruto Proibido. Foste a história mais linda que eu vivi, às vezes em ti. Noites proibidas de amor, com tanto calor, não esqueço. Foste aquela que nunca ninguém viu, e um dia partiu em frente. Ao final de uma história fechaste, minha vida deixaste para sempre. Só queria falar-te um minuto e ver que estás bem.

só quero um pouco desse teu amor. O que tu queres, o que tu queres, o que tu queres, eu sei bem. Se tu me deres, se tu me deres, só um beijinho eu dou também. O que tu queres, o que tu queres, é só tu dizes com um dedinho. Vem cá, morena, ao pé de mim, traz esse banho do teu meu carinho. Vem cá, morena, ao pé de mim, traz esse banho do teu meu carinho. O que tu queres, o que tu queres, o que tu queres, eu sei bem. Vamos lá, 9 horas e 58 minutos, vou lá para o lado da Madeira. O grande artista, para mim, é um grande artista, Miro Freitas. Só boa música, boa disposição, isto tudo na sua rádio, que seja Rádio Arconciel, na emissão Portugal em Festa. Saudade da minha mãe. Saudade.

vamos lá com aquela palavra internacional: amor, amor, amor. Só amor, só amor, só amor. Depois do resto do ano esquecemos do amor, do amor, do amor. Mas este ano tudo tem de ser diferente. Com amor, com amor, com amor. E como tudo depende da gente, vamos fazer o mundo sonhador. Eu nem sei o que dizer. Queríamos mudar, acabamos por esquecer. E é tão fácil, é só um carinho. Mas ficamos sempre do caminho. Agora temos que mudar. provocar. Isso que é um ficar no romantismo total. Eu e tu sozinho. Não chega para pedir desculpa. Essa mágoa mais profunda das noites.

com o artista que estará nos connosco na festa do Santo Popular. Escrever o que sinto, palavras para quê? Quero estar bem mais perto de ti. Dia 6 e 7 de julho, já podem marcar. Carla Blondi, palavras para quê? O presente na minha vida, quero lutar para contigo ficar. Eu vou até ao fim. Até ao fim. Não há rosa sem espinhos. Não há sonhos definidos. Só há um sentimento mais puro e sincero. Eu tenho por ti. Não há rosa sem espinhos. Não há sonhos definidos. Só há um sentimento mais puro e sincero. Eu tenho por ti. Mas por isso

Ficamos sempre no ninho com Mike da Gaita, ciganinha, ciganinha. Quebrado como tu também, as lágrimas que deitavas quando chorava. depois desta cana verde, da mesma maneira, vamos lá com os quatro manas, os Zé Pastilhas. E esta música vai para todos os Zés. Cuidado que estas pastilhas são perigosas. Bragaio, nunca foi nenhum bandilha, usava da pastilha para ter força no trabalho. É verdade, tens razão, era um homem muito bom, mas assim ninguém aguenta. Tantas pastilhas tomava, a mulher é que as dava para não parar a ferramenta. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, tudo com ela no pé, de tanto abusar da pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, tudo com ela no pé, de tanto abusar na pastilha. Será que ele morreu assim? Tu não viste aquilo, o tamanho daquela coisa, pá? Mas está estranho isto. Ah, pois está. E a responsável foi a tua mulher. De quê? E estivéssemos sozinhos, agarrava-te nos florinhos e cortava-te essa mangueira. Ias ter que me dizer se foi pela minha mulher que morreste dessa maneira. Oh, Zé, mostra, por favor, aqui é este senhor que não morreste desse mal. Trabalhar e de pastilhas a usar, dá-me já algum sinal. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, tudo com ela no pé, de tanto a usar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, tudo com ela no pé. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, tudo com ela no pé, de tanto a cruzar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, tudo com ela no pé, de tanto a cruzar na pastilha. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. São 10h54. Menina, como é? Vamos lá com o Timbareiros, os Bichos das Fazendas, e depois uma página publicidade. É aquela música tão tardida, a música romântica. Conta-me como é que vai a égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai.

viras a cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalhas. Quando tens conversas sobre mim, porquê? Tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste. Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fizer se me trataste assim como ferrado, um vagabundo, um pobre coitado. Não te chegava, tens matado o nosso amor. Que mal te fizer tu depois de me tirar a vida. A dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fizer. Não entendo porque me desprezas e de mim te afastas, como se eu fosse um pedindo sim. Porquê? Tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste. Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fizer para me tratares assim como um barrabo, um vagabundo, um pobre coitado. Ao te chegava, tens matado o nosso amor. Crucificado ainda, não te chegava do que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fizer. Sempre com boa música, boa discussão e música romântica. E vamos lá com um artista que esteve há 2 ou 3 anos atrás na festa dos Santos Populares connosco, Miquel Ferreira. C'est beau comme je t'aime.

s'arrêtera peut-être un jour. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te baisser parfois. Continuamos agora com dois artistas bem conhecidos, que seja em Portugal ou em França. Os Calemas, ao menos no meu último trabalho dos Calemas. Sur de la poche ou ta peau, tu es la cause de mes mots. Tu es un fardo de amor, e a saudade sem dor. Nenhum de nós quer perder, e ninguém quer ficar só. Doce mãe, tu me diz. Enfin comme il dit jamais, je suis comme un apprenti. Dis-moi je l'aime à tout temps. Le verre, je le cœur impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Oh, mais moi, peu importe où on ira, Bali, Bali, Lisboa, je suis bien gagné, je suis avec toi. Que Dieu pardonne mes fautes. J'suis le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête de parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Mais au amour, mi rapace. T'es le premier rôle de mi vida. Dame, lundi au dimanche, ça me lève à mon amour. Emmène-moi, peu importe où on ira, Paris, Paris, au Lisboa, je suis bien là, je suis avec toi. Emmène-moi, il n'aurait pas d'avant des vaches, mais on a vite à te lever, donc elle chère au père de Titi. Emmène-moi. Yeah.

que nos reforça. E mais jamais sabes que eu estou aqui. Se vos amar, chega. Se vos amar, bota mais é cadê. Peço a Deus que nos dê força. Força, meu Deus, força e mais. Direto a Lisboa, atrás do sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voava debaixo dos lençóis. A francesinha já não tem picante, isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar, de que não estás, de que não estás. Lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar. Como é que é coliseu essas mãos? Vai! Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre do meu lado. Minha mãe nunca me viu partir, mas todo filho um dia voa. Saudade, saudade, mamãe me leva por mim. Diz-me por que não estás aqui, Maria sempre fica à toa. Saudade, saudade, Maria eu quero te ver. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar, porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. E as lágrimas vão secar, vai continuar aqui no meu peito, no meu peito a chamar. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem virar pra sempre no meu lado. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, yeah, yeah, yeah. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, yeah, yeah, yeah. Vamos lá namorar a moda antiga com Tony Carreira e Ana Malhoa. E foi pedido da minha amiga Manuela, por sua amiga Rosia, por Dina, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer os animadores da rádio. Obrigado a ti, Manuela. E me conta a sua história, os seus romances. Antes de passar a música mais ritmada, Gustavo, não nego que hoje fosse assim como era de antes. Devia ser tão bom. E a vida mais bonita, namorar à janela, escondidos ele e ela, no namoro à mãe.

Um beijo bom. Tens de ligar ao vizinho do